via, o sangue caía, angústia sentia e uma grande dor, uma coroa de espinhos, sua fronte furando, mãos e pés sendo cravados na cruz pregada. Meu Salvador, a dor maior que sentia não era dos cravos, da coroa ou dos açoites, mas era o nosso pecado que, tomando sobre si, lhe causou a maior dor. E clamava em agonia, sobre ele estavam os nossos pecados, por isso o Pai não podia o contemplar sem merecer, inocente, sem nunca pecar. Vendo o centurião tudo isso, admirado com o que aconteceu, disse verdadeiramente: este homem é o Filho de Deus. Tiraram-no da cruz, sua mãe a lamentar, os discípulos separados, em angústia a chorar, e a Jesus sepultaram, uma pedra ao túmulo colocaram, guardas ali vigiavam. Jesus, enquanto alguém pensava, ele morreu e por ele ali chorava. Jesus desce ao inferno e apavorados seu brilho ali incomodava. E Jesus, sem lhe dar satisfação, com autoridade e poder, as chaves da morte e do inferno tomou. Satanás foi derrotado, pois o Cristo redimiu, sua cabeça esmagou. E ao terceiro dia, pela manhã, Maria ao túmulo saía, procurando ver o corpo de Jesus, mas não lembrava que era o terceiro dia. Vendo alguém, pensou: este é o hortelão, e disse: onde pusestes o corpo do meu Cristo? Porque esta é a pedra que estava no túmulo e agora vejo removida. Seu coração estava de repente uma voz ela ouvia: Maria, não temas, ao teu lado eu estou.